Ouça com a gente os acordes harmoniosos da música sertaneja. Rádio Cultura de Campo Grande. 24 horas de som puro. Agora, minha gente, estamos aí com 17 horas e 38 minutinhos. Depois dos comerciais do meu amigo Bombril, nós voltamos aqui com o nosso programa Entardecer no Sertão. Amor, Chucarro, peço para você rodar a gaviota. Gaviota ou gaivota?